Como vai se chamar essa música, no entanto? Não sei, isso vai depois. Bota, sei lá, corte de giro. Corte de giro, toque, take 1. Acabou.